vamos lá. Força de vontade e perseverança. Minha mãe me disse pra eu ser assim desde criança. Não desistir do sonho, independente da andança. E não fraquejar na frente de cada lambança. Os que ficaram no caminho seguem só na lembrança. Como disseram, a esperança não se vai, mas se cansa. Não revido mal com mal só pra não ser vingança. E sou muito mais presente que negão com trança. E se cansou, descansa, mas não desista. Contra tudo que tenta atrasar, resista. Se tá difícil, insista pra não ficar só na pista. Seja ambicioso, mas nunca materialista. Aprecia a vista, de cada dia assista. O ensinamento dos mais velhos tem que seguir à risca. Defendo o lado da verdade contra o alquimista. Já é um sonho alcançado como outros da lista. E ao abrir os olhos, passo o dia na caçada. Tudo aquilo que sonhei durante a noite passada. Dos planos profissionais ao coração da minha amada. Nada passar em branco nessa história marcada. Na fuga do convencional, como preso de Alcatraz. Ao fim da cena, corta, agora rola um jazz. Puro e cristalino, refletindo alguma imagem que traga recordações de uma boa viagem. Pra ver que a paisagem não é só uma miragem. Pra sentir que não estou aqui, só de passagem. Há muito o que fazer e eu hei de completar os ciclos inacabados da obra espetacular. Energia superior, rege a orquestra da vida. Melodia harmoniosa em tudo está contida. A mente abre o leque, cheque mate no jogo. O tabuleiro da terra, da água, do ar e fogo. Eterna frustração sempre vem à tona. Tu quer mudança, então levanta a bunda da poltrona. Um mar de coisa boa a rua te proporciona. Só depende de você correr ou rastejar na lona. Não torne a sua história uma completa zona. O suor que cai agora lhe condiciona. Trabalha amargos, frutos doces, é isso que emociona. Sonhos reais ou surreais, você que direciona. A construção se desmorona se a opção for derradeira. E tudo que foi feito se transforma em poeira. Que se perde no ar e é triste dessa maneira. Será que pode mudar? É claro, se caso queira. E meu subconsciente impede que eu tente jogar tudo pro alto e ser feliz no meu presente. Mas pra isso rolar, não há nada que não enfrente. O sonho faz a diferença pra quem é diferente.